A base desta palestra é o Ariya Pariyasana Sutta e foram adicionados alguns trechos do Mahasatya Sutta. Esses dois sutas fazem parte do Madhyama Nikaya, respectivamente o número 26 e o número 36, e o título em português seria A Busca Nobre. Os sutas são discursos do Buda e dos seus discípulos mais próximos, que foram coletados e preservados ao longo de milhares de anos. Os sutas estão organizados em coleções, que são chamados Nikayas. Existem 5 coleções: o Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya, Anguttara Nikaya e Kudaka Nikaya. Esses 5 Nikayas fazem parte do que seria o cânone em Pali. Uma questão que pode ser levantada em relação aos sutas é com respeito à sua autenticidade, ou seja, será que esses discursos são realmente a verdadeira palavra do Buda? E é lógico que nós não podemos ter certeza absoluta com relação a isso, mas existem alguns indicadores que são importantes para ter um certo grau de convicção em relação a esses discursos. O primeiro aspecto diz respeito a estudos comparativos que foram feitos entre os Nikayas e os Agamas. Os Agamas são sutas também originários do Buda, que foram preservados no Tipitaka chinês. Esse Tipitaka chinês teve a sua origem numa escola chamada Sarvastivada. E essa escola estava baseada no que seria o Paquistão na atualidade, enquanto que os Nikayas em Pali foram preservados no Sri Lanka. Ou seja, a escola Sarvastivada no que seria o noroeste da Índia e o Tipitaka em Pali, no Sri Lanka, que seria no extremo sul da Índia. Ou seja, uma distância significativa em que o contato entre essas duas regiões, há 2000 anos atrás, seria extremamente difícil e infrequente. Foi escrito um livro por um bhikkhu chamado Thich Minh Chao, onde ele faz uma análise comparativa entre os Nikayas e os Agamas. E a conclusão que ele chega é a seguinte: a alta incidência de similaridades entre as versões em chinês e em Pali e a presença de muitos trechos literalmente idênticos mostram que existia uma fonte comum, não só em relação às doutrinas, mas também em relação aos textos, havendo em todos os aspectos essenciais a concordância entre as versões em chinês e em Pali. Ou seja, isso acho que é um argumento bastante importante no sentido de dar um certo grau de confiabilidade de que esses textos realmente têm uma origem que aponta para o Buda. O segundo aspecto que é importante é que diz respeito aos milhares de discípulos budistas que colocaram esses ensinamentos em prática, que colheram os benefícios e se empenharam em preservar esses ensinamentos para a humanidade. E, por último, outro aspecto que também contribui para a confiabilidade em relação a esse material, em relação a esses textos, é que os sutas apresentam um conjunto completo de ensinamentos, no sentido de que não falta nada para conduzir a pessoa até o objetivo final da completa libertação. Os sutas apresentam um conjunto de ensinamentos coerente, que são fiéis a si mesmos, sem contradições que coloquem em dúvida a sua autenticidade e eficácia. A gravação da palestra foi dividida em duas partes. A primeira parte abrange a motivação do Buda para empreender a busca espiritual e, em seguida, é descrito o tipo de prática que ele desenvolveu e até a realização da iluminação. A segunda parte compreende o ensinamento do Dhamma.